Podcast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Começando mais um podcast, episódio número 7. Hoje que é dia 29 de março, sexta-feira, e vocês devem estar notando que o som está um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. É porque o podcast saiu do estúdio da Ponte Jornalismo e veio até a USP, a ADUSP, porque vocês já vão saber por quê. Antes disso, quero dizer que eu, Maria Tereza Cruz, hoje estou apresentando esse episódio sozinha. Arthur Stabile está de folga, merecidas folgas. E agora, sem demora, quero relembrá-los de que vocês devem, podem nos escrever com sugestões, críticas ao nosso podcast no reportagem@ponte.org e também nos nossos canais nas redes sociais. @pontejornalismo no Twitter, a gente sempre está lá interagindo, a gente adora receber mensagem, e também na nossa página do Facebook. Nos escrevam, por favor, os ouvintes aí, com críticas, sugestões, sem ofensas, tá, pessoal? Bom, brincadeiras à parte, vou contar para vocês por que a gente está na cidade universitária, aqui na Zona Oeste de São Paulo. É porque o tema hoje do podcast é o próximo dia 31 de março, quando o golpe de 64 e consequente início do regime militar completa 55 anos. E alguns desdobramentos dessa data que a gente preferia nem ter no calendário, né? Nem lembrar. Mas alguns desdobramentos por causa de recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro, que, abre aspas, disse que deveriam ser feitas as devidas comemorações. Na segunda-feira, o Ministério da Defesa informou que o presidente estava dando aval para que a data do dia 31 fosse comemorada. E estou aqui com o nosso convidado do podcast, já começo agradecendo, Pedro Estevão da Rocha Pomar, jornalista, colega nosso, escritor, tem 2 livros sobre o tema, que a gente também já vai falar um pouco sobre isso. Pedro, dá um salve para a galera, obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esse nosso papo contribua para que a gente possa avançar nesse debate, que é muito importante para o nosso país, porque não houve o ajuste de contas que deveria ter havido com a ditadura militar. E isso tem consequências muito graves para a situação do nosso povo, para o dia a dia do nosso povo. Com certeza. Não é? Então é preciso que a gente discuta esse tema com muita seriedade. É isso aí, vamos fazer essa tentativa sempre. Eu sempre costumo dizer, bom, o Pedro, que vem de uma família de militantes, inclusive um dos livros dele, O Massacre na Lapa, é sobre o ataque ao comitê do PCdoB que vitimou o seu pai. Né? Meu avô. Ah, o seu avô, perdão. E o Democracia Intolerante. Para a gente começar essa conversa, vamos lembrar o que aconteceu nos últimos dias. Então houve essa declaração absolutamente infeliz do presidente Jair Bolsonaro. Rapidamente algumas entidades, claro, repudiaram a declaração, se manifestaram. O Ministério Público, inclusive, chegou a dar uma recomendação óbvia de que as pessoas não comemorassem o dia 31 de março, os 55 anos. A Defensoria Pública da União chegou a judicializar e a juíza federal Ivani da Luz pediu esclarecimentos ao presidente Jair Bolsonaro. Só que aí é meio complicado, porque ela fez esse pedido na quarta ou na quinta, e domingo é o dia 31. Então não vai dar, ela deu 5 dias para que ele esclarecesse, 5 dias já teria passado o dia 31, está todo esse imbróglio. Vamos lembrar que o Bolsonaro teve uma agenda internacional no Chile, e também acabou sendo criticado pelo próprio Pinheira, porque ele elogiou a ditadura chilena, que foi terrível, super sangrenta, do Pinochet, dizendo sempre da parte econômica, dos ganhos econômicos da ditadura chilena. E o Pinheira, que é um cara mais à direita, até ele criticou o Bolsonaro. O presidente do Paraguai também criticou essa postura de Bolsonaro não reconhecer a ditadura ou ainda elogiar a tortura, defender essas práticas. Bom, para a gente começar, afinal de contas, Pedro, foi golpe? Sim, foi claramente um golpe, porque João Goulart, o Jango, como era conhecido, que foi o presidente deposto pelos militares, era um presidente legitimamente eleito. Era um presidente que estava exercendo seu mandato de maneira absolutamente legítima. E foi deposto pelos militares, que estavam conspirando junto com lideranças empresariais, né? Então, claramente, foi um golpe, que ficou conhecido como golpe militar, porque, obviamente, os militares usaram de armas para poder chegar. Para chegar ao poder, eles utilizaram da Força Armada, né? Mas estavam em conluio, né? Com os setores empresariais que aderiram maciçamente a esse golpe, né? E havia uma expectativa, inclusive, desses setores civis, de que os militares, uma vez dado o golpe, derrubado João Goulart, se afastariam e, como havia ocorrido em outras ocasiões, esses setores civis golpistas, conspiradores, então passariam a exercer o poder. Só que eles literalmente caíram do cavalo, porque os militares resolveram exercer diretamente o poder, né? Quer dizer, o fizeram em favor do capital, em favor do grande capital especialmente, né? Mas eles exerceram o poder, e é por isso que a gente diz que esse período foi uma ditadura militar, né? Então não há a menor seriedade nessas afirmações feitas por alguns integrantes do governo Bolsonaro de que não houve golpe. É óbvio que houve golpe, não é? Isso, toda os historiadores sérios, que são a grande maioria, são unânimes em afirmar que houve-se um golpe. É claro, um governo legitimamente eleito, no pleno exercício do seu mandato, foi derrubado. E em seu lugar foi instalada uma ditadura, um regime extremamente autoritário, que rapidamente se tornou um regime, inclusive, sangrento, que cometeu crimes bárbaros. Crimes, né? Esses que eles também não reconhecem ou ainda até defendem, né? Sim, exatamente. Porque é importante notar que o regime encontrou uma resistência muito forte, né? E essa resistência acabou gerando retaliações cada vez mais graves da parte dos militares. Então, a partir de 1968, você tem o ato institucional número 5 e você tem um recrudescimento da repressão. E a tortura passa a ser um dos métodos principais da repressão política, né? Então, é o que a gente chama de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Quer dizer, em que não há nenhum respeito à legalidade, não há nenhum respeito às normas jurídicas no enfrentamento da dissidência política. As regras se tornam outras, vamos dizer assim. Sim, as regras se tornam as regras da barbárie, né? da força bruta, da violência completamente sem limites contra pessoas que estão desarmadas, encarceradas, né? E que, portanto, não podem se defender. Então, foram centenas de pessoas assassinadas, e a maioria delas sob tortura, né? Certo. Sob tortura. Tem uma coisa que sempre me deixa muito... eu não tenho nem como usar essa palavra, mas assim, me deixa intrigada, que é o uso da palavra revolução por essas pessoas, né? Revolução de 64. A revolução a palavra revolução, ela traz uma série de significados. Eles sequestrarem esses significados para impor... Quais os danos para o entendimento histórico disso? Exatamente. Existe... esses regimes de força, né? Uhum. Essas ditaduras, como foi a ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985, eles precisam criar narrativas, discursos que possam legitimá-los, não é? Então, eles passam a a fazer aquilo que em psicologia se chama de racionalização, né? E que em determinados momentos é simplesmente uma mentira descarada, né? Então é interessante notar que um dos intelectuais da ditadura, que era o coronel Jarbas Passarinho, né, que era um coronel do exército, que acabou exercendo importantes cargos no governo, foi um dos autores do ato institucional número 5, foi ministro da educação, depois foi governador do Pará, né, e era considerado um dos intelectuais do regime militar, um dos elaboradores, né? E ele, a partir de um determinado momento, depois do final da ditadura, ele assumiu claramente que o golpe foi uma contra-revolução. Que era exatamente o contrário desse discurso que foi feito. Tá. Porque eles achavam que o governo Jango estava se tornando refém dos movimentos sociais. Havia, naquele momento, uma ofensiva dos movimentos sindicais, sociais, da reforma agrária, luta pela terra, havia a bandeira das chamadas reformas de base, não é? E tudo isso era real, mas ao mesmo tempo serviu de pretexto para a derrubada do regime, não é? E porque o capital, o grande capital, né, é nacional e externo, ele queria, na verdade, aumentar a extração de mais-valia, né? Aumentar a geração de lucro. E, para isso, era preciso usar de medidas de força contra o movimento sindical, né? Contra a classe trabalhadora. Por isso, os sindicatos são invadidos, né? Houve uma repressão muito forte contra o movimento sindical. Uma das primeiras medidas do governo foi acabar com a estabilidade no emprego, né? Então, havia todo um esforço do regime para possibilitar uma aceleração, uma intensificação da exploração da força de trabalho. Esse é um dos dados principais do golpe. E o outro é a questão política mesmo de... em parte em função disso, dessa finalidade, controlar a esquerda, anular, neutralizar os movimentos sociais, não é? Todas aquelas forças que pudessem, de alguma forma, expressar os interesses da população. Da população. É. Aproveitando que você mencionou essa questão do sequestro dos direitos dos trabalhadores, né, das violações... Queria entrar na questão do mito do milagre econômico, né? Há pessoas que, ou por desconhecimento, ou por sem vergonhice mesmo, ao defenderem a ditadura, alguns por desconhecimento mesmo, eu já presenciei isso. Por exemplo, o meu avô, que já até faleceu, dizendo, eu não concordo com as torturas que aconteceram, mas houve um milagre econômico. Por que esse mito do milagre econômico, de um progresso de país, pegou tanto, na sua opinião? É difícil saber, né? Houve muita propaganda, obviamente, do governo em torno disso. E como não houve, como eu comentei no início da nossa conversa, como não houve um ajuste de contas em relação à ditadura, alguns desses mitos permaneceram, né? O milagre econômico foi um período relativamente curto em que os ganhos de produtividade, né, o crescimento econômico foi distribuído com camadas de classe média. Então, de fato, a classe média acabou recebendo parte desse crescimento econômico, né? Dessa prosperidade, mas isso não chegou para a grande massa da população, né? E quando vem então a crise do petróleo, acaba o milagre econômico, né? O próprio Médici, que foi um dos ditadores do período, reconheceu que o povo ia mal. O próprio ditador reconheceu isso. E havia um discurso do Delfim Neto, que era um dos ministros mais poderosos, de que era preciso primeiro crescer o bolo para que depois fosse dividido. Mas mesmo quando o bolo cresceu um pouco, a divisão foi muito pouco razoável, só beneficiou camadas, setores da classe média. Né? E, então, a ditadura que veio a pretexto de combater a corrupção e combater a inflação, não é? É. No final da ditadura, a inflação estava muito alta e a corrupção graçava. A corrupção continuou prosperando durante o regime militar, né? E ela beneficiou, inclusive, muitos militares, né? Então, são falácias que se mantiveram, algumas com maior êxito, outras com menor êxito, por causa dessa, digamos assim, ineficiência parcial, né, das forças que se opunham à ditadura, de fazer essa discussão. Esse ajuste de contas que você disse. Esse ajuste de contas. Até porque, quando termina a ditadura, essa transição é negociada. Os militares deixam o poder, mas mantêm muita força ainda. E fazem uma transição, uma negociação com o Tancredo Neves e o entorno ali do Tancredo, no sentido de que não vai haver punições. Né? A própria anistia de 1979 foi concedida ainda pelo próprio regime, no bojo do regime. Então é uma anistia que também primeiro que ela é uma anistia parcial, ela não anistia todos os militantes de esquerda. E segundo que, ao mesmo tempo em que ela não anistia todos os militantes, né, ela anistia os militares que praticaram crimes. Os torturadores foram anistiados. Então é o que a gente chama de auto-anistia. Uhum. Né? É porque se foi feita na época do regime ainda. Sim, entendeu? Então isso é que explica essas sobrevivências. Né? E você tem coisas como absurdos, como, por exemplo, no meio dessas declarações que foram feitas aí por aquele Nécio, que é o ministro das Relações Exteriores, e por alguns generais ligados ao regime, e a declaração é a seguinte: era preciso tomar providências para evitar que uma ditadura fosse implantada. Bom, então quer dizer que para evitar que uma ditadura fosse implantada, você implantou uma ditadura. Né? É isso que eles estão dizendo, eles estão chamando todas as pessoas de idiotas. Eles dizem, não, o Jango e os comunistas iam implantar uma ditadura. Bom, primeiro que é mentira. E segundo, quer dizer que então para evitar aquela ditadura, você então cria uma outra ditadura. Isso é chamar, achar que as pessoas são idiotas, né? Então, isso que você comenta, assim, é muito interessante, me chama atenção para esses discursos todos, essas narrativas totalmente falsas, né, que foram construídas ao longo daquele período e que agora, de certa forma, estão sendo retomadas ou reinventadas pelos protagonistas desse revival reacionário que nós estamos assistindo no nosso país, né? E que todo dia há mais um militar sendo nomeado para algum cargo importante no governo. Agora mesmo acabam de nomear um general, um brigadeiro da aeronáutica, para um cargo importante do MEC. Então existe uma militarização do governo, né? É muito preocupante, porque isso mostra uma atrofia daquelas poucas liberdades democráticas que foram conquistadas ao final da ditadura com a Constituição de 1988, que aliás é um dos alvos desse grupo que tomou o poder de assalto junto com o Bolsonaro. Sim, e é curioso, agora você estava me falando, eu fiquei pensando em várias coisas, eu vou tentar formular. É muito curioso porque esse discurso e esses mitos que foram construídos através do tempo, eles não apenas ganharam terreno, como eles ganharam legitimidade. Eu costumo dizer que assim, Pedro, não sei, o Bolsonaro, a eleição, todo esse processo trouxe à tona como se tivesse tirado a tampa, né? Sim. A questão dos discursos, por exemplo, racistas, homofóbicos, misóginos e pró-ditadura, é curioso, porque de repente as pessoas falaram assim, opa, tem racistas. Só que não, na verdade, eles sempre estiveram aí. Sim. Só que eles estavam escondidos. E aí eu te faço a seguinte provocação. Na condição de deputado, da longa carreira de Jair Bolsonaro, ele tinha uma certa legitimidade porque ele representava um grupo. Quais os riscos, ou ainda, como você avalia termos hoje um presidente, quem que pese eu ter ou não votado nele, essa não é a questão, mas ele é o presidente do meu país. Trazer esses discursos, legitimando esses mitos, reforçando ou, como você mesmo disse, reinventando outras mentiras. Eu acho que é... Assim, nessa conversa que a gente está tendo, e acho que em qualquer conversa sobre esse governo, é preciso sempre ter em conta que é um governo que se elegeu com base nas chamadas fake news. É um governo que se elegeu com base em uma avalanche de mentiras que coroou uma pesada campanha midiática contra a esquerda. Uma campanha midiática de criminalização das forças de esquerda nesse país. Então, é muito interessante ver hoje setores da imprensa se queixando de aspectos do governo Bolsonaro. E se queixam apenas de aspectos, porque querem que o governo Bolsonaro aprove essa reforma da Previdência, que é criminosa. Mas eles se queixam do autoritarismo do Bolsonaro, do fato de o Bolsonaro ser pego em mentiras o tempo todo, né? O fato do ministério ser patético, para dizer o mínimo. Mas não sabiam disso? Se não sabiam, deveriam saber, porque ajudaram a elegê-lo. E mais do que isso, prepararam o terreno ao longo de vários anos para a eleição de uma figura desse tipo, quando demonizaram as forças de esquerda, em particular o Partido dos Trabalhadores, em particular o presidente Lula, não é? Então, em primeiro lugar, tentando responder as suas questões, o elemento chave nessa história é que Bolsonaro se elegeu porque, em primeiro lugar, o principal candidato que estava liderando todas as pesquisas e que tinha todas as condições de vencer a eleição, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso num processo que é questionado internacionalmente, até mesmo pela Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU, não é? É questionado por juristas do mundo todo. E o Lula foi condenado e está preso de maneira inconstitucional, porque a Constituição diz que é preciso que a condenação seja, em última instância, para que haja a prisão. A sentença é ridícula, porque a sentença não prova o crime dele. Então, essa é uma questão chave. A outra questão chave são as mentiras que foram empregadas durante a campanha e que ajudaram a eleger não só o Bolsonaro, como vários dos parlamentares da sua base de apoio, na reta final do primeiro turno, não é? Essa é uma questão. Então, quando nós olhamos para esse tipo de força política, né, que, na minha opinião, é o que eu chamo de fascismo, né, o Bolsonaro e o seu entorno é fascista ou é filofascista, não é? Protofascista, enfim, como a gente queira chamar, e encontra apoio em outras forças de direita que não são fascistas, mas que estão no mesmo barco. Está aí o Rodrigo Maia, né? O DEM hoje, por exemplo, o DEM preside a Câmara dos Deputados e o Senado. E o que é o DEM? É o antigo PFL? É o antigo PFL. Então, veja só, existe uma aliança hoje nesse país entre a extrema-direita e a direita, Certo? Agora, o que acontece? Quando a gente vê a trajetória do fascismo, o fascismo historicamente usa desse tipo de recurso. Não é? Vamos pegar na Alemanha o incêndio do Reichstag. Uhum. Né? Vamos pegar outros exemplos. Sim. Na Itália, etc. E nós vamos ver que o fascismo sempre usa esse mecanismo da mentira, da fraude, não é? E tem como uma das suas alavancas o combate à corrupção. Aliás, tem uma frase célebre do Norberto Bobbio, que é aquele cientista político italiano, em que ele fala exatamente isso, né? Quer dizer que a corrupção é uma arma, aliás, não é só do fascismo, né? Quando a gente pega, por exemplo, na história da política brasileira, a UDN, sim, a antiga UDN, né? Que, aliás, agora querem ressuscitar, a UDN usava como a mote do seu discurso político sempre o ataque à corrupção, né? Porque pega. Porque assim, claro, ninguém, porque é isso, claro. Ninguém quer corrupção. Pois é, então, mas é interessante que esse discurso contra a corrupção é preciso que ele seja... que a gente note que ele é um discurso totalmente seletivo. Por exemplo, se fala muito dos escândalos, etc. Ah, o escândalo da Petrobras. Ah, o escândalo tal, do COAF. É importante que eles sejam desvendados e que os envolvidos sejam punidos. Mas eu pergunto, como é possível que a multa de 25 bilhões de reais que o CAD aplicou ao Itaú pela fusão com o Unibanco tenha sido anistiada pelo governo e as pessoas não considerem isso um ato de corrupção? É, mas aí eu acho que tem uma coisa da seletividade, que é aquilo, né? Quando o Comitê Monetário, né, o famoso Copom, né, toma uma medida que altera a taxa de juros, tá, em, digamos, 0,5 ponto percentual, isso significa que o Tesouro brasileiro, quando ele sobe 0,5 ponto percentual a taxa de juros, o Tesouro brasileiro vai ter que despender bilhões de reais para os pobres bancos nacionais, como o Bradesco, não é? O Itaú, o Santander. E o que é isso? Porque não há transparência nenhuma no Copom. Como é que nós devemos classificar isso? Né? Então, esse discurso da corrupção, ele é um discurso sedutor e é altamente ilusório, porque você passa a se preocupar com fatos reais ou não de corrupção, mas você deixa de perceber o mecanismo real, a engrenagem da economia, que no capitalismo é azeitada pela corrupção o tempo todo. E às vezes essa corrupção é legalizada. Isso, como exemplo oficial. É oficial. É, ela recebe um banho de legitimidade. E pronto. E pronto. Né? A Globo, por exemplo, que é uma das vestais, digamos assim, uma das grandes responsáveis pelo discurso anticorrupção, não é? A Globo é investigada pelo fisco, por sua negação. Por que a Globo não noticia isso? Por que será que a Globo não noticia o próprio processo em que ela é acusada de sonegação? Não é? E olha que irônico, né? A Globo virou o inimigo número um praticamente dos caras. Então, que loucura, é quase distópico isso. Não é? Com certeza. Bom, agora eu quero colocar a esquerda ou o campo progressista na berlinda um pouco, que eu acho que é importante a gente discutir isso. Eu tenho a sensação, Pedro, que... para além de tudo isso, do discurso da corrupção que você pontuou muito bem, a questão do discurso ou da bandeira da segurança pública, que também é muito sensível hoje para todas as pessoas, a Ponte trabalha muito com isso, inclusive, e sim, temos um país inseguro, sim, as pessoas estão morrendo, isso é fato dado. Eu tenho a sensação que nos últimos anos, por uma negligência ou um certo não tocar os dedos, não, né, se envolver, o campo progressista se negou a discutir corretamente, na minha leitura, à segurança pública. Isso permitiu com que a extrema-direita e a direita, enfim, o campo conservador, assumisse essa discussão, tornasse essa discussão uma questão de polícia, que já é totalmente deturpado, e a gente está vendo aí a questão da letalidade policial, mas, de certa forma, trouxesse soluções milagrosas, que é isso que eles apresentam, posse de arma, a permissão para matar, o excludente de licitude, tudo isso que a gente está vendo. O que você acha que aconteceu? Faltou a esquerda sentar, ó, vamos conversar o que a gente errou. É um pouco isso que eu te falei, ou você acha que não, houve um certo medo, até por conta da defesa dos direitos humanos, que é algo muito caro ao campo progressista, que aonde que a gente errou? Eu tenho pleno acordo com você. Eu acho que houve vários erros dos governos progressistas, democráticos, né? Governo Lula e governo Dilma. Eu acho que houve... não que não tenha havido avanços importantes, mas essa questão foi totalmente subestimada, né? Ou seja, nós temos a força policial que mais mata no mundo, que são as polícias militares. E não houve nenhuma medida para resolver essa questão, né? Quando termina o regime militar e se instala a Constituinte, o Exército faz pressão sobre os constituintes para que a polícia militar seja mantida. Então, eu costumo dizer que a polícia militar é a tropa de ocupação deixada pela ditadura. A polícia militar, a função primordial dela não é proteger a população, é exercer o terrorismo de Estado. O terrorismo de Estado hoje no Brasil, ele é exercido no seu cotidiano pela polícia militar. Então, acho que os setores, certos setores de esquerda não têm empatia real com a sorte do povo, porque não sabem o que é a humilhação cotidiana vivida pelos pobres e pelos negros nas periferias. O Luiz Eduardo Soares, que foi, teve um papel muito importante, é um pesquisador muito importante dessa questão no Brasil, ele fez um comentário parecido uma vez, né? Quer dizer, qual é, afinal, o nosso compromisso com a população? Porque a gente, às vezes, parece que só nos lembramos do que é a polícia militar e do que ela representa quando ela nos ataca nas manifestações de rua, que é quando a polícia socializa a agressão, a porrada, né? Porque aí não importa se você é de classe média e branquinho, você vai apanhar também. Você pode até levar um tiro de borracha ou de verdade, não é? Foi o que aconteceu na ditadura. Foi o que aconteceu na ditadura. Muitos dos militantes que heroicamente combateram a ditadura foram torturados e executados, e aí não importava a cor da pele ou a condição econômica, né? Zuzu Angel era uma pessoa muito bem relacionada, conhecida internacionalmente, e foi assassinada. Hoje sabemos que foi um acidente planejado, né? Foi uma sabotagem do carro dela. Então, é preciso entender esse papel da polícia militar como um instrumento do terrorismo de Estado. E não houve essa compreensão. Não houve essa compreensão, né? Houve tentativas isoladas aqui e ali. Existe um projeto importante do Lindbergh Farias, que é um projeto que extingue a polícia militar, né? Hoje sabemos, quer dizer, a própria Organização das Nações Unidas pede a extinção da polícia militar. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade pede a extinção da polícia militar. E, no entanto, qual é a situação real? Dificilmente ela vai, né? E ela vai continuar matando, ela vai continuar torturando e vai continuar espancando e humilhando jovens negros todos os dias. Todos os dias. Enquanto ela existir. Porque ela foi criada com esta finalidade, né? Então, de fato, eu acho que a esquerda não soube conduzir esta questão, né? Assim como também não quis fazer o enfrentamento da ditadura militar. Então, não houve nenhuma tentativa de democratizar os currículos das Forças Armadas, não houve a punição. O projeto de lei da Comissão Nacional da Verdade foi, desde o início, criticado por nós, familiares das vítimas da ditadura, porque ele era um projeto extremamente limitado. Né? É até um milagre que o relatório final da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, no tocante às recomendações ao Estado brasileiro, seja bastante avançado e bastante correto, né? Tem um conteúdo, em geral, muito bom. Mas na investigação, a Comissão Nacional da Verdade avançou muito pouco, em relação ao que precisava ter sido feito, e isso se deve, em grande medida, ao fato de que os nossos governos, e eu falo como um militante do PT, eles se renderam às pressões dos militares. Muito bem. Né? Então, os militares abertamente afrontaram a Comissão Nacional da Verdade, se negando a fornecer os arquivos. Não houve uma pressão, né? Não aconteceu nada. As Forças Armadas sabotaram deliberadamente, sistematicamente, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Eu fui convidado pela Presidência da República a comparecer à solenidade em Brasília, em que foi entregue, no Palácio do Planalto, pelos membros da Comissão Nacional da Verdade, o relatório final à presidenta Dilma Rousseff. Eu fui um dos 50 familiares convidados. E foi uma cerimônia surreal. Por quê? Porque a expressão ditadura militar não foi citada em nenhum momento, nem a expressão Forças Armadas. Você não sabia, afinal de contas, por que foi realizado. Tipo, a gente está fazendo o quê aqui? Tipo isso. Não é? Então, o então coordenador da CNV, o Pedro Dallari, fez um relato de bastidores do trabalho da CNV, quando ele deveria ter feito no seu discurso um resumo das principais conclusões. E muitas conclusões, como eu já acabei de dizer, quer dizer, as recomendações ao Estado brasileiro são fundamentalmente corretas, até porque elas incorporam o programa, a agenda que nós, familiares, grupos de direitos humanos, etc., defendíamos. Né? Que o Estado brasileiro deve pedir perdão às famílias, que as Forças Armadas devem passar por um processo de democratização, que a justiça militar estadual deve ser extinta, né? Enfim, uma série de recomendações, que os arquivos devem ser abertos, tudo isso, a maior parte das recomendações substanciais da Comissão Nacional da Verdade permanece engavetada até hoje. Percebe? Então, essa cerimônia foi surreal por quê? Porque a Presidência da República não queria melindrar os militares. Ia ficar uma situação chata. Então é o seguinte, simplesmente houve um pacto com os militares, com os chefes militares. E praticamente tudo que eles queriam foi aceito. E nós não avançamos um milímetro. Né? E quem diz isso não são... Não é nem a esquerda que diz isso, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. É o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Né? Então, de fato, nós não avançamos. Nós, no essencial, não avançamos. O Paulo César Pinheiro, que foi membro da... Paulo Sérgio Pinheiro, né? Paulo Sérgio Pinheiro. Que foi membro da... Professor aqui da USP, foi membro da Comissão Nacional da Verdade. Deu uma declaração agora, recente, ontem, hoje, dizendo que a causa de tudo isso que nós estamos assistindo hoje, esses disparates que estão sendo ditos, é a impunidade daqueles militares e civis que praticaram torturas, que praticaram crimes e que não foram punidos. Né? Essa é a verdade, ele tem razão. Né? Ele tem razão. Então, nós estamos vendo todas essas barbaridades porque não houve punição, porque não houve educação. A ditadura militar não é ensinada nas escolas. Não se fala a respeito. É um assunto tabu ainda hoje, por incrível que pareça. E nós, se você for para Lisboa, na subida da Alfama, sim, conheço. Tem uma placa lá num prédio em que funciona um centro de tortura. E está escrito para quem passar na rua: aqui tombaram nossos heróis. Nossa. Está escrito, não é? A gente faz piada com os argentinos, né? Eu ia falar deles agora. Nós fazemos piada, né? Mas o Videla, que foi um assassino sanguinário, general, talvez o general mais influente da ditadura argentina, ditadura militar argentina, o Videla morreu preso. Morreu preso. E admitiu ter dado ordem para matar 8 mil pessoas. Mas morreu preso. Vários e vários assassinos, torturadores, em sua grande maioria militares, mas não só militares, estão presos na Argentina. No Chile, mesmo estando em vigor uma lei de anistia, estão presos mais de 100 oficiais de alta patente. Coronéis e generais estão presos hoje no Chile, não é? Então são países que entenderam a importância de lidar com a sua memória histórica, de punir os crimes cometidos, né, pelas suas respectivas ditaduras, né? E como você bem lembrou, isso é tão importante que mesmo Sebastián Piñera, que é um presidente do espectro conservador, está muito longe de ser um cara de esquerda, criticou o Bolsonaro pelas declarações que o Bolsonaro deu lá no Chile favoráveis ao Pinochet. Né? E a mesma coisa aconteceu com as declarações que o Bolsonaro fez no Paraguai a respeito do Stroessner. Isso, do Stroessner. Isso, presidente. Que é um ditador feroz também. Sim. Não é? Então, quer dizer, e o Paraguai hoje é governado por quem? Pela direita. Sim. Então, quando você cria um consenso na sociedade, quando você ajusta as contas com essas ditaduras, até mesmo os setores que não são de esquerda são obrigados a reconhecer que crimes foram cometidos, que erros foram cometidos, que atrocidades foram cometidas, que não podem voltar a ocorrer jamais, não é? Então isso faz diferença, sim. É a história do lembrar para não esquecer, né? Para que não seja esquecido. Exatamente. Inclusive, eu vou até aproveitar para fazer um convite para você, ouvinte e leitor da Ponte, o Olavo Barros, nosso correspondente na Argentina, no dia 24 de março, acompanhou, é feriado, dia 24 de março, que é tipo 31 de março nosso, ou 24 de março deles, que virou o Dia Nacional da Memória pelos Desaparecidos e Mortos da Ditadura. Então, vá vendo. Esse reconhecimento que o Pedro está dizendo, Olavo, que fez uma cobertura bacana, bastante analítica, inclusive fazendo esse contraponto com a nossa visão de ditadura aqui no Brasil. E para a gente terminar, eu queria falar um pouco, Pedro, da sua experiência pessoal com relação à ditadura. Pedro Pomar da Rocha. Eu confundo seu nome. Pedro Estevam. Da Rocha Pomar. Pedro Estevam da Rocha Pomar. Marcos Soares, quem foi? Marcos Soares foi o nome que eu usei durante muitos anos. Né? Usei até 1997, se não me engano. Eu fui obrigado, como muitos outros familiares de militantes políticos, eu e meus irmãos precisei mudar de nome. Era um imperativo de sobrevivência, né? E isso ficou provado. Eu mudei de nome quando eu tinha 7 anos de idade, e em 1976 o meu avô foi assassinado. Meu avô chamava Pedro Pomar. Meu avô foi deputado federal na década de 40. Era uma pessoa bastante conhecida, né? Era dirigente do Partido Comunista do Brasil. Então, ele foi assassinado junto com outros dois militantes do PCdoB, Ângelo Arroio e João Batista Franco Drummond, no episódio conhecido como Chacina da Lapa ou Massacre da Lapa. em 16 de dezembro de 1976, em São Paulo, foi assassinado por uma ação conjunta do DOI-CODE do Segundo Exército, comandado à época pelo general Dilermando Gomes. Né? Isso aconteceu ainda no governo Geisel. Né? E esse general era apresentado como um general bonzinho. Imagina. Que tinha vindo pacificar. Porque aqui em São Paulo, a gente deve lembrar que em outubro de 1975 foi assassinado Herzog sob tortura, né? Vladimir Herzog, jornalista, professor da ECA USP. Em janeiro de 1976 foi assassinado Manuel Fiel Filho, ambos no DOI-CODE do Segundo Exército, na Rua Tutóia, que aliás é onde vai haver uma grande manifestação amanhã, uma grande manifestação de protesto e que pretende transformar esse local da Rua Tutóia, onde hoje funciona uma delegacia de polícia, num local de memória, né? Um local de memória. E isso vai estar marcado para amanhã, às 10 da manhã. Aproveito para convidar as pessoas a comparecerem, é muito importante. Muito bom. E também uma forma de protestar contra a ditadura militar e contra esses discursos negacionistas que estão acontecendo por parte do governo e dos militares. Nesse episódio, né, foram assassinados na casa o meu avô, Pedro Pomar, e o Ângelo Arroio, que havia participado da guerrilha do Araguaia, o Arroio, e no DOI-CODE o João Batista Drummond, Franco Drummond, né? E vários militantes foram presos e torturados, entre eles meu pai, né? Entre eles meu pai, Elza Monerá, Aldo Arantes, Haroldo Lima e meu pai, Vladimir Pomar, e Joaquim Celso de Lima também, né? Foram torturados, inclusive foram torturados no DOI-CODE do Primeiro Exército, antes, no Rio de Janeiro. Eles foram levados de avião para o Rio de Janeiro, foram torturados lá durante vários dias, depois voltaram para São Paulo, onde foram torturados novamente. Né? Então, quer dizer, essa experiência trágica mostra que, de fato, a gente precisava ter alterado o nome para sobreviver. Né? Então, em 1993, eu entrei com uma ação na Justiça Estadual para recuperar o meu nome. Que história surreal. Entrei com uma ação, meu irmão já tinha feito isso também, e então a Justiça reconheceu e nós então tiramos os documentos novamente. Novamente. Você passou esses anos todos como Marcos Soares no RG também. Sim. Sim. Tipo, chegava para, sei lá, abrir uma conta de alguma coisa, era Marcos Soares. Sim, exatamente. Os documentos eram os documentos correspondentes. Né? Certo. Né? E o seu pai, a notícia da morte do seu avô, como que seu pai falava dessas experiências de tortura? Vocês tinham essa conversa aberta ou isso demorou alguns anos para acontecer? Não, o meu pai, ele não gosta de falar. Ele escreveu um livro que foi publicado recentemente, em que ele descreve de maneira extensa e detalhada essa experiência da tortura. Né? Ele já tinha sido preso em 64, logo que houve o golpe, ele tentou resistir. Né? Ele estava na Bahia nesse momento, tentou resistir, foi preso, etc., mas não chegou a ser torturado. Né? Nem ele, nem os companheiros dele. No início havia um tratamento um pouco melhor. E é interessante até notar que, naquele momento, a Justiça Militar teve um papel importante. Porque a Justiça Militar, naquele momento, logo depois do golpe, se recusava a julgar civis e concedia habeas corpus. Então, o meu pai e vários presos que estavam detidos na Bahia, né, entre eles o Emiliano José, que é um jornalista conhecido, foi parlamentar também depois, né? Eles foram sequestrados pelos militares daquele comando e levados para um outro quartel porque eles não queriam acatar o habeas corpus emitido pela Justiça Militar. Né? Isso provocou vários choques internos entre os próprios comandantes militares, etc. E a maneira que o regime encontrou de fazer isso foi mudar a legislação da, da justiça militar, tornando então a justiça militar um instrumento a serviço da repressão. Mas inicialmente a própria justiça militar resistiu. Não achou razoável. Considerou que era totalmente ilegal, como era de fato, que ela julgasse civis por crimes políticos, né? Ele acabou sendo solto naquele momento, ele ficou vários meses preso, mas não sofreu tortura, só que em 76 foi bem diferente, né? Ele sempre evitou conversar sobre isso, ele sofreu muito com a morte do meu avô, né? Porque ele só ficou sabendo da morte do meu avô quando foi quebrada a incomunicabilidade. Ele passou quase um mês incomunicável. Ele não tinha nem acesso ao advogado. Não teve direito de velar, não teve direito de se despedir, nada. Não. Ele ficou sabendo pelo advogado, que é uma pessoa conhecida, se tornou depois uma pessoa conhecida, que é o Luiz Eduardo Minhal. E foi o Luiz Eduardo que comunicou a ele, né, que o pai dele tinha falecido, meu avô. Né? Então ele ficou sabendo disso na cadeia. E ele sofreu muito porque ele gostava muito do pai dele, né? Quer dizer, além de companheiros de militância, né? Ele sempre foi muito próximo do pai dele, né? Então foi um sofrimento muito grande. Mas ele nunca comentou comigo, né? Eu imagino eu tenho certeza de que era algo bastante doloroso, né? Porque ele sempre evitou ou fazia referências muito esporádicas, assim, muito mais ao momento da prisão, a maneira como a prisão ocorreu, e não a questão da tortura. Porque quando ele foi preso, ele foi bastante agredido, né? Foi bastante agredido. Os caras deram porrada para jogar ele dentro da viatura e tudo mais, né? Em vários momentos, tal, do momento da prisão. Então, isso ele falava. Mas as sessões de tortura, ele nunca falou. Que são marcas que ficam. Com certeza, com certeza. Aliás, ele perdeu a audição do ouvido esquerdo. Essa é uma marca evidente. Além da marca emocional. Sim, sim. Considerações finais, que a gente tem que terminar, infelizmente, esse papo importante, doloroso em alguns momentos, mas muito importante. Daqui pra frente, eu costumo tentar ser positiva, Pedro, na minha vida, né? Embora esteja sendo difícil, ou otimista. Eu não sei, aonde você acha que a gente pode tentar fazer alguma resistência? É com a molecadinha que tá vindo? É com a galera que já tá aqui nativa, mais velha? Aonde você acha que tá a nossa esperança? Ela existe? Eu acho que a esperança existe sempre, né? É um postulado universal, aceito até pela Organização das Nações Unidas, que afinal de contas, é controlada pelas nações mais poderosas, né? E está inscrito lá o seguinte, é sempre preciso resistir à tirania, né? Então, nós precisamos resistir à tirania. Eu não sei para onde vai esse regime, né? Eu sou cético quanto a essas análises que dizem que o governo está acabando, que o Bolsonaro está para cair, né? E tudo mais, e acho que se mesmo que ele caia, quem vai assumir o poder de vez, e aí de maneira mais aberta e ostensiva, são os militares, o que é um retrocesso tremendo, né? E seria um retrocesso tremendo se vier a acontecer, né? Aliás, quem nutre ilusões com o vice, que é o general Mourão, eu recomendo que leiam a matéria da revista Piauí sobre a conversa dele com os empresários na Fiesp, né, em que ele deixou cair a máscara, né, ele se mostrou aquela pessoa extremamente conservadora que ele é, né, uma pessoa que conseguiu reclamar do valor do salário mínimo para agradar os patrões presentes ali, os empresários, né? Então, quer dizer, não dá para ter a menor ilusão numa figura como o Mourão, que, aliás, é bom que se lembre, tem como um dos seus ídolos o coronel Ustra, um dos principais torturadores da ditadura. Ídolo do Bolsonaro também. Ídolo do Bolsonaro também, e que foi o comandante do principal centro de torturas da ditadura, do qual eu falei agora há pouco, que era o Coicó do Segundo Exército. Né? Lembrando que também no Ibirapuera, também no quartel-general do 2º Exército, que hoje é o Comando Militar do Leste. Sim. Também lá, ou do Sudeste, né? Acho que é Sudeste. Também lá se torturava. No quartel-general do 2º Exército também se torturava, né? Então, é preciso lembrar sempre que a tortura não era um acidente, nem era praticada por subalternos. A tortura era um método. E, aliás, é bom lembrar documento que foi descoberto alguns meses atrás, mostrando que os generais, os ditadores Médici e Geisel e Figueiredo não só tinham pleno conhecimento de torturas e execuções, como as ordenaram. Documento da CIA. Certo? Então, fica muito claro que havia uma cadeia de comando e que havia uma determinação para executar os dissidentes, os opositores do regime. Né? Isso foi, não foi um acidente. Isso era uma política deliberada do regime. Né? Então, é muito preocupante que pessoas que tenham esse tipo de visão, que defendam esse tipo de narrativa sobre a ditadura, mesmo sabendo que ela é falsa, porque eles sabem, estejam no poder hoje. Nós não sabemos para onde vai isso. E é preciso sempre defender a democracia. Né? Eu tenho certeza que os jovens vão ter um papel muito importante nisso tudo, porque sempre tiveram, né? Sim. Sempre tiveram. E é importantíssimo que os movimentos sociais procurem se manter organizados. Né? É importantíssimo defender as centrais sindicais e os sindicatos combativos. Muito importante. Você nota que esse governo, inclusive, tem feito sistemáticos ataques contra os direitos dos trabalhadores. Vimos a reforma trabalhista feita no governo Temer. Lembrando que o governo Bolsonaro é a continuidade do governo Temer. Sim. Então, depois da reforma trabalhista, depois da aprovação da terceirização irrestrita, nós tivemos agora a MP873 do governo Bolsonaro, que impede o desconto em folha dos sindicatos, das contribuições sindicais para os sindicatos. Que isso acabou... Que é uma maneira de você golpear o financiamento dos sindicatos. Então, é importante lembrar, principalmente para aqueles jovens da periferia, os jovens trabalhadores, é importante se sindicalizar, é importante fortalecer os sindicatos. Não é? É muito importante, porque os sindicatos têm um papel a desempenhar na luta democrática, bem como na luta em defesa dos direitos, sim, mais elementares da classe trabalhadora. Então, é importante você se sindicalizar. Você trabalhadora jovem, você trabalhador jovem, ou de qualquer idade, é muito importante defender os sindicatos, fortalecer as categorias, os movimentos sociais de luta por moradia, de luta por habitação digna, de luta por saúde, é muito importante que eles sejam fortalecidos, os grupos de direitos humanos, né? Então, só a organização do povo, os partidos políticos, né? Os partidos políticos de esquerda, eles devem ser defendidos também, porque, eu não sei se vocês viram, volta e meia tem alguém falando em fechar o PT, caçar o sim, PT. Lembrando, sim, nesse país, que nós já assistimos esse filme, quando o Partido Comunista foi proibido, no governo Dutra. O Partido Comunista, que tinha grandes bancadas na Câmara Federal, tinha um senador, que era o Prestes, uhum, né? Meu avô foi deputado nessa época, tinha deputados estaduais em várias assembleias, tinha uma das maiores bancadas no estado de São Paulo, era a bancada do Partido Comunista, e ele foi caçado com um pretexto fútil pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa decisão apertada de 3-2 sob o patrocínio do governo Dutra. Né? Porque naquele momento estava se iniciando a Guerra Fria. Uhum. Então, o governo Dutra, que era um governo ditatorial. Né? Aquele livro que você citou, Democracia Intolerante, ele não é sobre a ditadura de 64. Ele é sobre o governo Dutra. Exatamente, o governo novo, o Estado Novo. Não, o governo Dutra, que veio depois do Estado Novo. Depois, né? E que também tomou várias posições, por exemplo, proibiu greves, interveio nos sindicatos. Então, era um governo extremamente, extremamente conservador. Né? 50 militantes comunistas foram assassinados durante o governo Dutra. E como a gente falou muito de fake news, de falsificação, o governo Dutra é apresentado como um governo democrático, um governo bacana, que o Dutra governava com um livrinho, que era a Constituição, coisíssima nenhuma. Era um governo extremamente violento, truculento, que perseguia os trabalhadores. Não perseguia só os comunistas, perseguia os trabalhistas, perseguia os sindicatos. Né? Então, essas experiências, você falou do Estado Novo. Né? Então, assim, nós já vivemos muitos regimes ferozes e autoritários, truculentos. Nós precisamos de democracia. Nós nunca tivemos democracia no Brasil. Nós tivemos liberdades democráticas. São coisas diferentes. Entre elas o voto. Entre elas o voto. E o voto depende do fortalecimento dos partidos políticos. Claro, porque senão você vai ter o voto do amém. Como lá no Egito, né? Isso. Porque acusam a... É, isso, no Egito. Acusam a Venezuela de ser ditatorial. Mas quem esquartejou o jornalista não foi a Venezuela. Foi o príncipe da Arábia Saudita. O príncipe da Arábia, né? Saudita. E quem mata manifestantes é o governo do Egito. É. Né? O governante do Egito tem as mãos cheias de sangue. É um marechal do exército. E ele se elegeu com... uma quantidade absurda de votos, mas isso nas contas dos Estados Unidos não é nenhum problema. Não. Certo? Então, nós temos que prestar atenção. É exatamente o que você falou. Democracia pressupõe sociedade civil, pressupõe instituições da sociedade civil, partidos políticos fortalecidas, sindicatos, entidades, movimentos sociais, né? Significa você coibir o racismo, punir o racismo, punir a homofobia, não é? Punir a misoginia, punir o feminicídio, né? Nós não temos nada disso hoje. Pelo contrário, nós estamos caminhando aí para um governo que é meio teocrático em alguns aspectos, fundamentalismo religioso, gente defendendo a terra plana. Nossa, nem né? Outro dia, até desculpa, porque nem é para rir, né? Mas eu tô rindo de nervoso, como diz o outro. A história dos terraplanistas é uma coisa maluca. Então. Você vira e fala assim, o que essas pessoas... Aquela coisa, onde vivem? Do que se alimentam? Enfim, pra gente terminar de uma maneira um pouco mais leve, quero te agradecer, Pedro Estevão da Rocha Pomar, agora acertei, jornalista, colega, leitor da Ponte, incentivador nosso, te agradeço muito, sempre tá compartilhando as nossas coisas, obrigada, e escritor, e é isso, volte sempre, muito obrigada, dá um salve pra galera. Bom, vai aí o meu salve, eu agradeço essa ótima oportunidade de conversar com todos vocês, e acho que é muito importante que o nosso povo se preocupe em debater as questões da nossa história, da conjuntura política, porque é só assim que a gente vai conseguir tomar as medidas adequadas e resistir à barbárie. Muito bom. E para a gente encerrar de uma vez, vai a diquinha cultural para esse final de semana, ou para sempre, mas quem estiver querendo entender um pouco mais desse momento que passou e do que está por vir, do que está acontecendo, eu quero deixar a dica de alguns filmes que tratam não apenas da nossa ditadura, mas também de ditaduras na América Latina. O Cabra Cega é uma ficção do Tony Venturi, mas que eu adoro, que é muito bacana. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do Karl Hamburger, que é de uma perspectiva de um menino, né? A ditadura na perspectiva de uma criança também é legal. O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares. O Coratio, da Ana Castro e do Gabriel Mitani, excelente. Bastante específico sobre os cerceamentos e os desaparecimentos e mortes aqui no Brasil. O Botão de Pérola, que é o meu preferido, da ditadura chilena, do Patrício Guzmán. E a História Oficial, do Luiz Poenzo, da Argentina. É isso, galera. Compartilhe com os seus amigos o nosso podcast. Baixe para ouvir no busão, indo para o trabalho, indo para a faculdade, enfim. E semana que vem estamos de volta é isso aí. Eu vou deixar pra lá, porque o Arthur vai ficar incomodado se eu falar o slogan dele. Então eu só vou dar um salve e bom final de semana. Até mais, tchau.